Tem que se organizar, meu povo, vem comigo assim, ó. Organiza a confusão, prioriza a intenção, avisa os sem noção, avão pro meu caos, por que não? Desde a bagunça, quase jagunço, o pai é bagunçado. Função e pra funça, num samba bem mocado. Eu tive, inclusive, remexendo os vinis. Retivi o que vive, desprezaram, mas eu quis. Por ordem na desordem, escrita ao lado do progresso. E ainda que não concordem, eles te fodem no congresso. Pagar pelo excesso, nem eu mesmo me acho. Confesso, escondo ainda a chave embaixo do capacho. Velhas manias da minha mente, que é agenda. Esqueço, mas não queria, tomara que um dia aprenda. Cada contenda, oferenda, preferi anotar. Mancada, interferi, me referi a priorizar. Sem saber, pus a firma pra andar. Que eu, desorganizando, posso me organizar. Ponto as coisas no lugar. Que eu quero que é nosso por direito, eu vim buscar. Nada mais justo que cobrar. O que foi tomado, se é do povo, pode dar. Ninguém vai roubar. Ponto as coisas no lugar. Que eu quero que é nosso por direito, eu vim buscar. Nada mais justo que cobrar. Foi tomado, se é do povo, pode dar. Ninguém vai roubar. Duas notas de 50, que é Deus e parcelas. Suas botas que tem ver morrer os meus em parcelas. Cê vai, eu não vou negar. Tá feio ver que os nossos acena com o polegar. Enquanto assina com o polegar. Democrático não, é o democrático. Tamo em 2013 e é o mesmo tático cinza. Tático cinza. Só que quem tem que ser cobrado tá tipo ninja. Some. Só que nós fala a mesma voz, busca você. Bebi seu veneno, cê quer que eu cuspa o quê? Meias verdades, eu vi que aparece um monte. Só que tá tipo wiki, carece pontes. A união faz a força, né? Clichê, mas é fato. Tem virgem que se diz clichê, mas é mato. Povão, eles querem que a gente morra no privê. Então abre livre e desliga essa porra de TV. Ponto as coisas no lugar. Que eu quero que é nosso por direito, eu vim buscar. Nada mais justo que cobrar. O que foi tomado, se é do povo, pode dar. Ninguém vai roubar. Ponto as coisas no lugar. Que eu quero que é nosso por direito, eu vim buscar. Nada mais justo que cobrar. O que foi tomado, se é do povo, pode dar.